Acesse já o site Príncipe das Aparelhagens. Acesse www.superinfor.com. Alô, Guilherme! E tá na hora do show do Bruto! Meu galerão! A partir de agora o fluxo vai endoidar! Eu! Vamos chamar agora o DJ preferido pelo povo! Já tô na área, meu irmão! Quem que é sinônimo de humildade? Alô, virtual, chega pra sacudir a multidão! Eita, solteiro, prepara as emoções aí! Agora com vocês, o DJ que cria tendência e é referência no estado do Maranhão. O DJ que é sensação por onde passa. Alô, virtual, chega pra sacudir a multidão! Então bora pra cima! Reparando as emoções do meu bruto! Oh, o que me fez chorar? Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa, longe vou. Olha o Prime chegando em cima do Guilherme! Caminhão Tornado, caminhão! Então bora pra cima, meu DJ! Botando na pressão! Parou! Chiquinho, olha só! Tem algum flamenguista na área? Tem! Linha do Flamengo, por favor, levanta a mãozinha assim em cima! Deixa em cima, quem é do Flamengo, deixa em cima! Olha, gente, olha só! Pra quem não sabe hoje, Flamengo levou pé lavada, meu irmão! Pegou de 3-0! É muito triste isso, 4-0 melhor assim, né? É muita onda! Gente, olha só, o mais importante disso é o seguinte: o cara que é flamenguista de verdade, coração que tem Flamengo na veia, no sangue, vai fazer o seguinte: independentemente da vitória ou derrota, o importante é torcer pro time com fé e emoção. Então, para o seguinte: e torce pro Flamengo, quem respeita, bota a mãozinha em cima assim, ó. Vai, bota a mãozinha em cima e vai batendo na palminha. Tchá. 3, 2, liberou! Caminhão tornado. Vamos doidando! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar, você ter... Meu amigo Alessio, o Alessio, seu é! O homem da capital de São Luís, Sarara, também brincando, Alessio, com o outro! O que me fez sofrer, o que me fez chorar... Caminhão Tornado, o som da galera! Segura essa mãozinha lá no alto. Vamos lá, DJ. Vamos fazer de novo, vai. Eu quero ver vocês cantando comigo assim. Joga a mãozinha esquerda. Segura essa mãozinha lá no alto. Segura. Olha o bracinho pra cima, girando o tornado. Chiquinho, ensina pra galera como é que gira o caminhão, vai. Mãozinha em cima, direita em cima. E vai girando, e vai girando. Gira, vai girando. Girando. Reginaldo Santos, você é empresário? O Mercadinho Mônica, tá todo mundo, meu irmão. Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ Danilo no comando. Então bota na pressão que assim que eu dou valor. Prime! Brasil. Tá chegando o baile, que é sucesso total, garoto. E quem toca é o nós, é o Prime. O Me Seguir. Amigo Estrela, alô Estrela, te prepara, meu irmão. Tá chegando o baile, que é sucesso total, garoto. E quem toca é o nós, é o Prime. O Me Seguir. Chegou, alô, Magno! Tava com saudade, meu garoto! Zé Demir, o nosso secretário, Zé Demir, também acompanhado dele, do Nequina. Júnior Moto, meu garoto. Tá ali do latino, ele e o Magno. O empresário marido do caminhão tornado. Tá todo mundo no banheiro. Alô, vavá, você vavá, garoto! E hoje a seleção que o Ciro Guilherme, hoje o irmão deu lavada também, né? 1-0 pra cima, a seleção do Zé Toca, garoto. Parabéns, todo mundo, obrigado aí. O goleiro que é federal também, tô sabendo. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso, 48 horas. você. Te amo. Sou do novo fã clube, sou da galera do forte. Eu sou do Tafanã, novo fã clube super forte. Aonde?